um profeta para esta geração. Conferencista Paulo Marcelo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus Cristo nesta noite. Cumprimentamos a todos os irmãos e também os amigos na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Confesso aos irmãos que oramos muito ontem à noite e hoje durante o dia para transmitirmos a palavra de Deus nesta noite. E eu creio que Deus tem um recado para cada vida, para cada coração e para cada querido irmão que nesta noite se locomoveu de vossa casa para ouvir o recado de Deus para as nossas vidas. Para tanto, quero convidar os irmãos para abrirem vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 2, e versículos, apenas o versículo 13, Tito, capítulo de número 2, e versículo 13. Vou esperar que todos os irmãos encontrem. Eu imagino que muitos dos irmãos já sabem de cor este versículo, mas para os irmãos que não o sabem, tome vossas Bíblias. Capítulo 2 de Tito, versículo 13, apóstolo Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Diz assim a boa palavra de Deus: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos assentar. Muito obrigado, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite de encerramento, por que não dizer a última noite desta festa que já se iniciou quinta-feira? Eu creio que durante todas as noites, como fora na noite de ontem, o Senhor presenteou este lindo povo com a sua bendita palavra. E nesta noite o Senhor me traz ao meu coração o desejo e, por que não dizer, a responsabilidade bendita e divina e inspiradora do seu Espírito de trazer aos vossos corações uma mensagem que eu creio que, se você entendê-la e compreendê-la nesta noite, vossa vida vai tomar algumas diretrizes diferentes. Você vai repensar o seu projeto futuro e, quem sabe, o seu projeto daqui para frente será redirecionado. Você vai tomar novas diretrizes em vossa vida. Para tanto, o Espírito Santo de Deus me chama esta noite à atenção de pregar a palavra de Deus, alertando e fazendo-nos saber e conhecer que a volta eminente de nosso Salvador, Jesus Cristo, está muito mais próxima do que muitos de nós imaginamos, pensamos ou possamos imaginar. E para tanto, meus irmãos, eu quero lhes dizer que há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo viera nascer em Maria, o nosso Deus, ele preparou todo o cenário mundial desta terra para apresentar o Messias, para apresentar o seu Filho, para apresentar Jesus Cristo a todas as nações e a todos os povos. Se não entendemos, o Espírito Santo de Deus veio à terra preparar o caminho e levantou João Batista, o arauto, para preparar o caminho de Cristo. Preparou um idioma universal aonde o evangelho haveria de ser propagado, o grego. Preparou um império, o romano. Preparou as vias de acesso para que as boas novas chegassem à Europa e assim por diante. Deus preparou todo o cenário mundial para apresentar o Messias a esta terra. Da mesma forma, passaram-se 2000 anos e eu vejo o opositor de nossas almas, mais precisamente Satanás e o seu exército que está aí nas regiões celestiais, também preparando e mostrando-nos diante dos nossos olhos o cenário, o ambiente e o mundo em que estamos vivendo para também apresentar o seu Cristo. De que forma? Apresentar o anticristo, o ínico, o pseudo-Cristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Mas muitos de nós não temos percebido o que está acontecendo na terra e o que está acontecendo diante dos nossos olhos. E estamos deixando os anos passar e parece que cada ano nós refazemos o pensamento e dizemos, naquele culto de 31 de dezembro, ajoelhamos e dizemos, Senhor, este ano as coisas serão diferentes, eu vou fazer mais da Tua obra, meu Deus, eu quero voltar ao cenáculo neste ano, quero retomar o primeiro amor como eu me converti a Cristo e assim por diante, mas chega abril, chega junho, chega novembro e as coisas não aconteceram, vem a frustração espiritual, o fracasso espiritual e assim por diante. Mas eu tenho uma notícia dos céus esta noite para os senhores, mais precisamente para este lindo grupo de jovens aqui da cidade de Maringá. Antes da volta eminente de Cristo, há uma profecia evidente para a igreja a ser cumprida. E que profecia é esta, pregador? O derramamento do Espírito Santo sobre jovens, jovens, jovens, jovens, jovens, jovens, jovens, jovens, e levantará um grande exército para a última instância do Espírito Santo desta terra. Entendam, por favor, eu quero enumerar alguns sinais evidentes da volta de Cristo. Estes sinais são sinais de cumprimentos bíblicos e outros sinais são sinais que o próprio homem, devido à evolução, devido à tecnologia, devido à expansão das terras e das conquistas, tem trazendo para os nossos ecossistemas degradações imensas. Se não entendemos, um dos grandes, ou por que não dizer, uma das grandes catástrofes dos ecossistemas que temos visto nos últimos anos, é a furada da camada de ozônio, ou seja, a penetração dos raios solares diretamente na Terra. E isto tem causado no hemisfério norte, mais especificamente lá nas grandes geleiras, um fenômeno que conhecemos de descompatização dos icebergs da Antártida. O que é isto, pregador? As geleiras da Antártida estão derretendo e as águas do oceano estão subindo. E subindo as águas do oceano, muitas cidades que são costas marítimas, mais precisamente, que têm as suas cidades na costa do mar, estão condenadas a serem submergidas pelas águas e deixarem de existir. E estes fenômenos não param por aí. Nós entendemos pelo que diz a Bíblia Sagrada, ou o que nos mostra a ciência, que a escassez de água potável no mundo inteiro, aqui no Brasil, que nós temos, abrimos a torneira e temos água potável para tomar. Não pense, senhores, que no mundo aí fora é desta forma. 2 bilhões de pessoas têm problema de escassez de água potável no mundo. E daqui a 25 anos, este número vai dobrar para 4 bilhões de pessoas que vão ter dificuldade de ter água potável. Ou seja, vão ter escassez de água para beber. E eu quero lhes fazer eles entenderem, meus irmãos, ainda que devido ao homem ter evoluído e até mesmo as usinas e tantas fábricas e assim por diante, tem jogado para o ar uma série, ou por que não dizer, muitos gases que têm causado um fenômeno natural, mais precisamente na Ásia, onde o crescimento foi muito maior do que aqui no Ocidente. Lá no Oriente, em países como a China, Japão, Índia, países que estão se industrializando de uma forma muito grande, haja visto que a economia da China é uma das economias que mais cresce no mundo, devido à grande mão de obra barata, as indústrias mundiais estão se instalando na Índia e na China, e assim por diante, vai as emissões de gases para a atmosfera. E segundo a revista Veja, alguns meses atrás eu tinha lido um fenômeno natural, uma grande nuvem com 3 quilômetros de espessura e do tamanho do território nacional do Brasil, 3 vezes maior do que o Brasil, tem coberto 1/5 da Ásia, e toda a Ásia está tendo problemas respiratórios. Só no ano passado, 400 mil pessoas morreram na Ásia de problemas respiratórios, e esta nuvem tem impedido que os raios do sol batem diretamente na terra, e as colheitas de arroz têm diminuído muito, com isso tem aumentado a fome. O que eu quero fazê-los entender, senhores, nesta noite, é que essas degradações ambientais têm feito com que os cientistas realizassem as fracassosas, ou por que não dizer, reuniões que não tiveram nenhum proveito, como a Eco 92 aqui no Brasil e a Rio+10 em Joanesburgo, na África do Sul, neste mesmo ano. E os cientistas coçam a cabeça e dizem, os ecossistemas estão ficando loucos, o homem não tem mais espaço para viver nesta terra. Daqui a poucos anos, teremos 7 bilhões de pessoas nesta terra. E os cientistas andam de um lado para o outro e dizem, dizendo, o que faremos? Aonde colocar esta gente? A densidade demográfica tem aumentado de uma escala alarmante, mas em meio a isto tudo, aqui no mundo, existe um povo que entende o que está acontecendo e levanta a mão e dizendo, o Senhor está voltando, Jesus está chegando, o arrebatamento está prestes de acontecer. Deixa eu ver quem crê nisso. Deixa eu ver. Ulabashuri canturiá. Rebarashuri canturiá andrabahai. Narabashuri canturiá. Isto são fenômenos naturais, mas existem também fenômenos bíblicos, ou por que não dizer, profecias bíblicas que estão se cumprindo diante dos nossos olhos e apresentam que o arrebatamento da igreja está muito mais próximo do que você imagina. Se não, vejamos o que Paulo escreve a Timóteo, mais precisamente na segunda carta, capítulo de número 2 e versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo que a geração do arrebatamento, ela vai ser submetida a um processo de apostasia jamais visto em toda a história do cristianismo. A apostasia, senhores, é separar-se de Deus, é virar as costas para Deus e dizer, eu não preciso mais de Deus, é se distanciar de Deus. E o homem só pode ser apóstata se um dia ele já tivera conhecido a Jesus Cristo. O ímpio não pode ser apóstata, porque nunca conheceu o Evangelho, não se rendeu a Cristo. O apóstata só pode ser apóstata quando um dia já conhecera a Cristo. E a apostasia nestes últimos dias vai aumentar de uma forma tão grande, que a Bíblia Sagrada diz que será tão grande a apostasia na terra, que ela vai chegar a tanto que o homem vai deixar de adorar Jesus Cristo e vai adorar demônios. Ah, meu irmão, isto é muito pesado. Não, senhores, isto é Bíblia. Segundo Timóteo capítulo 3 ou capítulo 4 e versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sabe o que a Bíblia está nos fazendo entender? Que muitos filhos e filhas de Deus vão deixar a fé em Cristo e vão voltar os olhos para as práticas antigas e voltar aos ritos antigos. Isso está acontecendo nos nossos dias. Tem muita gente que vem na igreja, serve a Deus, mas na segunda, na terça-feira, vai praticar ioga, vai no Sheishonoe buscar cura da mente e assim por diante. Mas eu tenho uma palavra dos céus desta noite: o sangue de Jesus Cristo tem poder. A apostasia não vai chegar à tua casa, você vai ser arrebatado em Cristo Jesus. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Eu sinto a unção de Deus aqui esta noite. E isto está acontecendo nos nossos dias. Estas inovações, estas coisas novas que chegam aos nossos ouvidos todos os dias, a cada dia vem uma novidade diferente, e dizendo, olha, Cristo está lá, é Cristo está nesse movimento. Aí muitos dos nossos coitadinhos, sem inspiração real na palavra, vão sendo levados por estes ventos de doutrina, estes movimentos hereges e assim por diante. Eu tenho visto nestes dias muitos jovens sendo envolvidos por estes movimentos no gospel extremo. Não que a música gospel não tenha Deus, mas existe um movimento gospel extremo. E que movimento é este, senhores? É aqueles hinos que chegam ao extremo de cantar rock para Jesus Cristo. E lá estão os ministros de louvores, todos cabeludos, cancarudos e cheios de tatuagem, dizendo que Cristo está lá. E muitas pessoas estão sendo enganadas e vão pular e saltar no meio desta gente. Eu tenho uma notícia dos céus para esta noite: tome muito cuidado. O teu rei está voltando. O teu rei está voltando. O teu rei está voltando. Quais as notícias de hoje? Escutem. Este é o mundo em que estamos vivendo. Este é o momento que a igreja enfrenta. Esta é a situação em que encontramos-nos. Isto era previsto pela Bíblia. Olhe só a sociedade de hoje. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aqui a Bíblia está demonstrando a sociedade dos nossos dias, os parlamentos mundiais de muitos países que acham que são desenvolvidos ao extremo, reúne os seus parlamentos para aprovar casamento de homossexuais, para aprovar casamento de lésbicas, para aprovar que este povo pode adotar um órfão nos orfanatos, e essa coitadinha dessa criança é adotada por um casal de homossexual, vai para casa desse casal e tem que crescer aprendendo esta nojeira podre e suja destes últimos dias. Eu vejo essa degradação moral, mas eu também vejo Jesus Cristo cada pouco levantando o trono e dizendo: meu pai, é muita sujeira para minha noiva, deixa eu tirar ela de lá! Deixa eu tirar minha noiva de lá! Tá difícil, meu santo, aguenta mais um pouquinho, a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado, pegue na mão do seu irmão que está do seu lado e ore com ele agora só um pouquinho, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Tá difícil, a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, aguenta mais um pouquinho. Esta noiva não vai se contaminar, não! Escute só mais um instante. Vou trazer mais uma revelação bíblica de que Jesus está voltando. E esta é a revelação que aconteceu há 54 anos atrás. E muitos de nós não entendemos esta revelação. Deixa eu ler Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E Jesus, no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, ele faz uma analogia em relação à figueira. E os irmãos sabem que, segundo Oséias capítulo 9, versículo 10, Israel é o símbolo da figueira. Oséias diz: achei Israel como filho da figueira, como o fruto da figueira. Israel é o símbolo da figueira, ou a figueira é o símbolo de Israel. Se Israel é o símbolo, e se a figueira é o símbolo de Israel, Jesus está falando: quando a figueira for plantada na sua terra, olhai, vai vir o verão. E ele está dizendo mais uma vez: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Deixa eu lhes dizer, lá em Levíticos, Deus faz uma promessa, ou por que não dizer, declara um juízo a Israel, no capítulo 26, versículo 33 de Levítico: eu vos espalharei entre todas as nações e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Esta profecia se cumpriu em Israel à luz da risca, ou por que não dizer, desde 70 depois de Cristo, com a invasão de Tito, depois vindo ou até mesmo os alemães entrando em Israel e tirando todos os judeus cativos, levando para as casas de concentração e assim por diante, levando os judeus para os gases, espalhar os judeus sobre toda a terra. Aonde nós chegarmos, seja na África e até em países de origem muçulmana, nós vamos encontrar algum judeu lá escondido. Entendam, por favor, a Argentina, que é o país da América Latina que tem a maior população de judeu, e tanto os Estados Unidos da América, que é o país do mundo aonde habita o maior número de judeus fora do território nacional, porque os americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, abriram os braços e permitiram que os judeus viessem habitar nos Estados Unidos da América. Eles não estavam sabendo, mas eles estavam trazendo a bênção de Abraão sobre a América, e é por isso que a América foi próspera. Deixa eu lhes dizer, meus irmãos e meus queridos amigos, agora a Bíblia Sagrada está dizendo que quando a figueira novamente brotar na sua terra, nascerá uma geração diferente. E quando a figueira brotou na sua terra, depois da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no ano de 48, a ONU resolve reunir os seus delegados, e lá tinham 7 delegados da ONU. 3 delegados votaram contra e 3 delegados votaram a favor para a aceitação de devolução do território a Israel. E aquela reunião era presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha vai fazer a votação final, e quando ele vota a favor de Israel, quereis saber o que ele estava fazendo? Ele estava cumprindo Isaías, capítulo 66, e versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Mas a Bíblia não falha, senhores. Israel volta a ser nação e é plantada de novo na sua terra. E segundo Amós, no capítulo 9, e versículo 15, eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor, o seu Deus. Sabe o que aconteceu? Passaram-se poucos anos, pastor Macedo, em 1967, novamente quiseram tirar os judeus de Israel, e lá vem o Egito com seus exércitos na guerra dos 6 dias, vão marchar contra o pequeno povo de Israel, mas lá existia uma promessa de Deus dizendo: eu plantei este povo aqui, não tem ninguém que tire eles daqui. E eles venceram a guerra dos 6 dias. Sabe o que eu quero lhes dizer nesta noite, senhores? Sabe o que eu quero fazê-los entender nesta noite? Israel foi plantada 54 anos atrás, nós estamos em 2002. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quem crê nisso, levante a mão e glorifica o Senhor. Escutem, com todas essas evidências bíblicas, teológicas, reveladas e reais diante dos nossos olhos, nós entendemos que o arrebatamento da igreja está muito mais próximo do que nós imaginamos. Mas como será o arrebatamento da igreja, senhores? A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, uma evidência real do arrebatamento da igreja. E nós entendemos que o arrebatamento da igreja será um instante, muito rápido. E o arrebatamento da igreja, nós não teremos condições para os que ficarem de perceber a rapidez do arrebatamento da igreja. E aqui na terra, senhores, eu fico imaginando que aquele tão bendito dia, quem sabe muitas irmãs aí que tem 40, 50, 60 anos de fé, e quem sabe já tem uma dificuldade de dor nas costas, naquele dia pegando a sua vassoura e limpando a sua casa, com muitas dores nas costas, de repente vem uma alegria satisfatória, alguma coisa diferente, a dor nas costas vai sumindo, quando olha para a mão, o corpo já é diferente, quando terminou de olhar, já está lá no céu com Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que eu quero lhes dizer? Eu fico imaginando aquele dia, quem sabe um piloto de avião, pastor Juarez, servo do Senhor, crente em Jesus, com 400, 500 passageiros à sua retaguarda, cantando um hino da harpa e louvando ao Senhor, levando a aeronave, quem sabe passando um rádio para o aeroporto, prestes a pousar. De repente vem a alegria, toca a trombeta, o piloto sai da aeronave, lá vai a comissária, quem sabe a moça que lhe ajuda, quando abre a cabine do piloto, cadê o piloto? O piloto está com Jesus. Mas eu também fico imaginando aqui na terra muitos e muitos filhos de Deus que viveram muitos anos na igreja, mas estão lá meio cá e meio lá, estão meio um dia na casa do Senhor, um dia está no cenáculo, outro dia não está no cenáculo, um dia está chorando e falando línguas estranhas, no outro dia está lá namorando a namorada ímpia, está desobedecendo os mandamentos teológicos e bíblicos, um dia está na casa de Deus louvando ao Senhor, no outro dia está desobedecendo e maledicendo seus pais e mães, num dia está desonrando o seu pai, no outro dia está louvando ao Senhor. Eu fico imaginando aquele moço e aquela moça chegando do dia de trabalho. Quem sabe todos os dias, quando ele chegava perto do almoço, vinha correndo para casa e lá estava a panelinha de feijão com bacon, e de longe já sentiu o feijãozinho da mamãe. Mas naquele dia, chega em casa, o fogão está desligado, não tem ninguém, e diz: meu Deus, cadê a mamãe? Não fez feijão com bacon hoje? Eu estava com uma fome, eu acho que tem festa lá na igreja. Será que hoje não tem congresso da Umademar? Eu vou lá dar uma olhadinha na igreja, talvez tenha um rango lá, talvez tenha aquele espetinho gostoso ali fora, e vem correndo para a igreja para procurar alguém. Quando chega na igreja, cadê o povo? Cadê todo mundo? Eu vou lá na sala do pastor Juarez. Quem sabe tem aquele cafezinho com leite ou aquela cuia de chimarrão. Chega lá, não tem pastor Juarez. Vai na casa, na sala do pastor Macedo, não tem pastor Macedo. É só ventilador no céu. Mas quando sai lá fora, meu santo, quando sai lá fora, meu santo e minha santa, as pessoas na frente das televisões, nas todas as praças, os mercados cheios com uma televisão, e lá as pessoas chegando na frente da televisão, quem sabe um William Bonner, uma Fátima Bernardes, os repórteres de audiência da Globo, dando um plantão extraordinário, extra, extra, extra, misteriosamente, desapareceu uma parte grande do povo da terra. Para onde foi esta gente? Foi pro céu! Deixa eu ver quem vai subir naquele dia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Volte ao cenáculo desta noite. Glorifique, glorifique. Cutuca teu irmão e diz: tu vai pro céu, meu irmão. Tu vai pro céu. Rebaixo de canto de andará. Lalabaixo de andarabaha. Xandarabaha. Tem muita gente querendo voltar para o cenáculo aqui hoje, pastor Macedo. Tem muita gente querendo voltar para o cenáculo aqui hoje. Toma conta desse lugar, Espírito Santo. Mas aqui na terra, com o arrebatamento da igreja, vai acontecer os novos cumprimentos teológicos. E Ezequiel, no capítulo 38 e 39, começa a mostrar um destes acontecimentos. E diz que marcharão contra Israel os seus inimigos. Se não vejamos, Gog e Magog, Meseque, Tubal, Persas, Etíopes, Put, Gomer e Togarma, são os inimigos que vão marchar contra Israel. Respectivamente, se tivéssemos tempos, mostraríamos cada um destes países o que representa. Mas podemos dizer alguns: Rússia, Alemanha, Turquia, Armênia, Persas, Etíopes e o próprio Irã vão marchar contra Israel. E mais uma vez, com o desaparecimento do povo na terra, o mundo vai virar um caos tremendo. E vão dizer: agora nós vamos marchar contra Israel. E vão marchar contra Israel. E mais uma vez, eles vão dar com a cara na mão de Deus. Eu plantei eles aqui, só eu tenho o direito de tirá-los daqui. Eu plantei o meu povo aqui, só eu tenho o direito de tirá-los daqui. E a igreja, senhores, a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, e Jesus vai estar dizendo: pastor Macedo, o senhor sofreu lá, mas deixa eu secar tuas lágrimas. Deixa eu secar tuas lágrimas. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó entradas eternas. Vai entrar quem? Vai entrar a noiva do Cordeiro para as bodas eternas com Jesus Cristo de Nazaré. E aqui na terra, depois da invasão novamente de Israel, Israel vence novamente. O que vai acontecer? O mundo vai entrar num caos tremendo e vai precisar de um homem para resolver os seus problemas. Quem será este homem? Este homem será o anticristo. Se não vejamos o que nos diz a Bíblia, em Daniel capítulo 7, versículo 24 e 25. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantará 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. E entenda o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que da união de 10 países vai sair uma ponta pequena que será o anticristo. E os irmãos entendem um processo econômico que está sendo desenvolvido na terra já fazem alguns anos, que é a globalização. Todos os irmãos que aqui estão já ouviram falar de globalização. E o que é a globalização, senhores? A globalização é um processo econômico de unificação do mundo inteiro de suas economias. É por isso que uma crise nasceu formados os blocos de unificação dos países, o mercado comum europeu, ou por que não dizer o Mercosul e assim por diante. E esses blocos de economia mundiais estão se unificando e estão fazendo com que fique muito mais fácil entregar o governo do mundo a um só homem, a um só líder mundial. Entendam o que a Bíblia nos diz. E quando será isso, pregador? A Bíblia diz em Tessalonicenses, capítulo 2, a segunda carta, a Tessalonicenses, capítulo de número 2, e versículo 8. Então será revelado o ínico, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo vai chegar na reunião e vai dizer: olha, eu posso resolver o problema do mundo, deixa eu lhes dizer como. E ele vai começar com o seu falso profeta, ou por que não dizer o seu comparsa de uma tríplice, ou até mesmo um dueto satânico. E o seu comparsa, o falso profeta, vai começar a apresentar sinais e maravilhas, e os homens vão ficar encantados com ele e vão dizer: este é o nosso homem, ele pode resolver o problema da humanidade. E ele vai exigir o governo total do mundo. E o que ele vai pedir em troca, senhores? Ele vai chegar para os homens e vai dizer: eu quero o governo da terra, mas eu tenho uma condição. Que condição é esta, ó homem? E ele vai dizer: ele será um déspota, ele será um poliglota. Quando ele falar, ele vai persuadir as demais pessoas e vai convencer a todos. E ele vai dizer: para que o governo total do mundo seja entregue na minha mão, eu preciso de uma condição. E qual é? Apocalipse, capítulo de número 13, e versículos 16 a 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão o que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número do homem é o número, e o número é 666. Entendam, senhores, o anticristo vai dizer: para que o governo do mundo seja bem sucedido, todos os homens aqui da terra, eu quero que lhe seja posto um sinal na mão direita e um sinal na sua testa. Com este sinal, eles vão aceitar o meu governo, eles vão aceitar a minha religião. Um ecumenismo mundial vai acontecer. E ele vai dizer: quando este homem tiver o sinal na mão direita e na testa, ele vai chegar no mercado, vai chegar no açougue, vai chegar no banco e vai poder comprar e vender, pegar empréstimo no banco. Se não tiver o sinal, vai morrer de fome, não vai poder comprar, não vai poder vender e negociar, e a terra vai ter que se submeter ao anticristo, senhores. Mas entendam, você me diria: de que forma ele vai fazer isso, pregador? Vocês sabem perfeitamente que em todos os nossos produtos comerciados hoje, tem um código de barras. Em qualquer coisa que você for comprar, tem um código de barras, tanto no leite, como no café, como na erva de chimarrão, já tem também, pastor Juarez, o código de barra. E esse código de barra é feito o seguinte: naquela leitura feita pelo scanner do mercado, ele faz uma leitura, e o que acontece, senhores? Lá no seu caixa, ele sabe o preço, quanto ele tem no estoque, quanto pagou de custo e assim por diante, tudo na leitura do scanner. E o que vai acontecer, senhores? Um cientista americano, há 4 anos atrás, chamado Carl Sanders, desenvolveu um microchip de computador do tamanho de 1/5 de um arroz, de um grão de arroz. Neste microchip, senhores, será depositado, ou é depositado, muitas informações. O que ele vai fazer? Neste microchip, ele coloca o nome, CPF, RG, número de título de eleitor, quanto tem no banco, que dinheiro vai usar. O dinheiro vai ser tirado de circulação coração e vai ser implantado este chip nas pessoas. Depois do atentado de 11 de setembro, muitos iraquianos já estão sendo chamados pela CIA e pelo FBI para serem implantados esses chips, para que os americanos possam monitorá-los dentro do seu território nacional. Entendo isso, senhores, mas este microchip precisaria de uma recarregagem de sua bateria, e a bateria deste microchip é de lítio, um material especial, e o lítio, ele precisa de uma mudança intensa de calor constante, ou seja, quente e frio, frio e quente. E Carl Sanders gastou $1.5 bilhão para descobrir em qual parte do corpo tem essa constante variação de calor e de frio. Sabe aonde que é? Na mão direita e na testa do homem. Se ele tivesse lido Apocalipse, podia pegar esse dinheiro e injetar em missões. Sabe o que eu quero lhes dizer, senhores? Está tudo preparado, está tudo pronto. O teu rei está voltando, o teu rei está voltando. O teu rei está voltando. Mas o anticristo vai ter um problema no seu calcanhar. Vai ser os judeus. Ele vai ter que fazer uma aliança com os judeus. E a Bíblia diz em Daniel, capítulo de número 9, versículo 27: e ele firmará um concerto por muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele vai chegar para os judeus e vai dizer: ei, eu sou o governante mundial, e vocês têm um privilégio. Qual o privilégio? Eu sou o vosso Messias. E os judeus sempre quiseram ser a grande potência mundial, bélica, no que se diz respeito à conquista mundial. E quando os judeus souberem que o homem que domina o mundo é o seu Messias, os judeus vão se dobrar diante dele e dizer: este é o nosso homem, este é o nosso Messias. E a Bíblia diz, pelo que eu entendo em Daniel, que ele vai autorizar os judeus a reconstruir o templo de Salomão. E você me diria: mas a semana não é 7 anos, senhores? O templo de Salomão demoraria muito para ser construído. Segundo a revista Times, entrevistaram um dos rabis, que tem um conhecimento muito grande dentro do Israel. E este rabi disse que o templo de Salomão, ele está todo pronto em pré-moldados, e pode ser levantado em menos de 6 meses. Faltava só a construção do propiciatório, e um pobrezinho de um judeu ano passado doou 1 tonelada de ouro para a construção do propiciatório. Deixa eu lhes dizer o que vai acontecer. Os judeus vão construir o grande templo de Salomão de novo. Lá vai o templo sendo construído. Vai voltar os ritos mosaicos, vão voltar os rituais, vai voltar tudo. Mas o anticristo vai querer que coloque uma estátua dele dentro do templo. E a Bíblia diz que ele vai se assentar, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, e vai dizer: ei, me adorem, eu quero a adoração de Deus. Quando ele fizer isso, os rabis vão olhar para ele, de joelhos deitados, e vão olhar para este homem e vão dizer: este homem não é o nosso Messias, porque nós aprendemos desde nossos pais que só adoraremos ao nosso Deus que está no céu, e não adoraremos homem, ou estátua, ou qualquer tipo de gente. Quando eles fizerem isso, o anticristo vai quebrar a aliança com os judeus, e os judeus vão expulsar o anticristo do templo. Quando expulsarem o anticristo do templo, ele vai ficar tão irado, que a Bíblia diz que virão os inimigos do norte, vão vir todos os inimigos contra Israel mais uma vez. Lá vem os países árabes, muçulmanos e assim por diante, chefiados pelo anticristo, e vão chegar em Israel novamente, vão cercar Jerusalém, vão cercar Israel, vão armar suas armas nucleares, químicas, quem sabe biológicas, para com Israel, e vão querer destruir Israel novamente. No momento que os judeus olharem que a sua terra estará toda cercada e que não tem jeito de fugir, eles vão olhar para todos os lados. Vão olhar para todos os lados e só vão ver um lugar, o Monte das Oliveiras. Em Zacarias capítulo 14, em versículo 5, nos conta esta linda história. E eu fico imaginando, lá vai os judeus subindo para o Monte das Oliveiras. E quem sabe o rabino vai deitar lá no Monte das Oliveiras e vai fazer uma oração mais ou menos similar a esta. Meu Deus, por que tanta coisa, Senhor, contra este povo? Por que os alemães? Por que, Senhor Mussolini? Por que a guerra de 67? Por que a devastação de Tito no ano de 70? Por que agora estamos cercados, ó Deus? Faz-nos entender, nós somos a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor decretou a sua bênção sobre nós. Por que tanta coisa, meu Deus? Quando eles suplicarem, a Bíblia diz que Deus derramará sobre eles o espírito de súplica e plantearão como plantearam no dia do unigênito. No momento que eles clamarem, sabe o que vai acontecer? Os céus vão se abrir. Vai aparecer um povo revestido de poder e de graça. Vai vir com um homem montado no cavalo branco. Na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu ver quem vai vir com Jesus naquele dia. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem vai vir naquele dia, fica em pé. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado mais uma vez. Pegue na mão dele mais precisamente. Olhe aqui dentro dos olhos do irmão que está do seu lado. Olhe dentro dos olhos dele. E vai dizer: meu santo. Meu santo, diga. Você entendeu? Está tudo pronto. Está difícil? Não desista. Custe o que custar, você vai para o céu comigo. Você vai para o céu comigo. Você vai para o céu comigo. O teu rei está voltando. O teu rei está voltando. Se você acredita nisso, abrace o teu irmão. Abrace o teu irmão. Abrace ele. Abrace ele. Diga: tu vai para o céu comigo. Tu vai para o céu comigo. Arabacaxá, arabacaxá, arabacaxá.